Ixi, bro, colava lá na São Bento e rimava direto. Mas você não tem 16 anos? Mas não interessa, tio, eu colava, tio. Eu colo com os caras tudo, com o Lele, com o Titi, com o Chechel. Ah. Eles até me chamam de meu mano quando pode me crer, vem. Pode crer, pode crer. Opa, tio, tá desacreditando, tio? Vai, eu sou primo do compadre, do cunhado, que é amigo de um irmão, de um chapa, de um mano, que um dia passou na rua, de um puta, que um dia colou na escola do sobrinho de um coleguinha, que um dia tocou na mão de sabotagem. Ah. É, tio, então mais respeito, certo? Sabotagem. Rimador, aterrido em retrões, pensador, aplica amor na letra igual Camões. Olhe por onde anda fazendo afirmações, não vai ter sair em próprias convicções. Depois se vê vazio, mas cheio de contradições. Saída de mestre, baixa na rua, mas não é de pedestre, então respeite o malandro. Rap no comando, na batida ando, sem bebida na comanda. Não desanda que a pena não é branda. Zó de pedera, me erra, minha raiz, minha terra. Só um sem, contrabando bom tem. Todo bando meu raciocínio não tá travando. Meu ouvido é contravando. Enquanto uns viram copos, aqui uns vira hino. Os pulos vira tapa na cara dos meninos. Me desloco, ataque em bloco, convoco, com foco em um sentimento genuíno. Eles falam que não, mas eles falam que sim. E eles dizem que vão, enquanto isso eu já vim. Tamo no corre do dia. E eles falam que são, na real eles estão no começo do fim. Fineza, tamo na bola de quem? Fineza, sem medo de cara feia. Fineza, sem traíra na ceia. Fineza. Como num dominó, dominó a estratégia tática, a técnica pra colocar o plano em prática. Liberando energia, fermentação lática, sem mágica, música toque e eles bate cabeça. Sem que pereça, conserva, sem conversa, pra que aconteça, sem erva nem serva. Reabasteça o estoque titular, mas mantenha a reserva. Na falta de cash, roda ou desce, ninguém se mexe. Sem foto, mas com Grandmaster Flash. Fecha os olhos, solta, fala menos, age mais. Os que ocupam Wall Street e outras redes sociais. Sem justiça não há paz, rapaz, a cobiça jamais. Chega de preguiça, se levanta e faz. Se a postura for postiça, nega, não compensa ter talento. Brilho demais no olho, cega, fica atento. Eles falam que não, mas eles falam que sim. E eles dizem que vão, enquanto isso eu já vim. Tamo no corre do dia. E eles falam que são, na real eles estão no começo do fim. Fineza, tamo na bola de quem? Fineza, sem medo de cara feia. Fineza, sem traíra na ceia. Fineza. Como uma fórmula indie, sem manual, nem aditivo. Individual não, porque eu penso no coletivo. Indivíduo tal, satanás, vá de reto, não retro. Métrica certificada pelo metro. Conto tempo, conto tempo. Mais um conto no tempo, vou no contratempo. Sem passatempo, o tempo passa. Ou você caça o tempo, ou o tempo te caça, vai. Vou criando versos igual nefasto. Com armas de defesto, me afasto do ruim, pratico o resto. Vou chegar no colo, mas não arrasto. Mentira, detesto, não me desgasto. Confiante de modo modesto, contesto. Quem cê pergunta, fala que é honesto. Não atesto, mano, indigesto. Se tem sentido, atenção eu presto. Cê fala muito, hein, mano, mas eu nunca vejo gesto. Eles falam que não, mas nós fala que sim. Eles dizem que vão, enquanto isso eu já vim. Tamo no corre do din. E eles falam que são, na real eles estão no começo do fim.